internacional.fr. Exposants, commerçants, artisans, donnez de la visibilité à votre activité à la Foire d'Orléans. Du 20 au 29 mars 2026, rejoignez un événement incontournable porté par un thème fort et fédérateur, le Portugal. Au programme, exposition, animation dédiée avec ateliers culinaires, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. Profitez d'une communication puissante et multicanale, réseaux sociaux, newsletters, affichages, radio, vidéos, photos pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposer à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comet, c'est faire grandir votre activité. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido. Esta é a lei do retorno. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído. Preces, terás tudo o que mereces, tens de ouvir as tuas preces. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido. Quem enganou vai ser enganado, quem traiu vai ser traído, quem magoou vai ser magoado, quem iludiu vai ser iludido. Já bebi, a vingança é um veneno que eu tomo a pensar em ti. A vingança é um veneno que eu tomo a pensar em ti. Vingança é veneno que tu tomas à espera que o outro morra. Não vale a pena vingar, o universo é uma roda gira. Vou colher o que eu plantar, o que for roubado a vida tira. Terás tudo o que mereces, tens de ouvir as tuas preces. Solidão a toda hora, já não sei mais o que faço. Já cansada da rotina, ligo o meu computador. Estou carente, tão sozinha, a precisar de um amor. Então entro na internet, para uma sala de chat. Eu encontro-te sozinha, logo o meu coração bate. Eu envio-te uma Bye.

Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. paixão. Que festa bonita vai hoje acontecer. A casa vai cair, o chão vai tremer. Sim.

apaga jamais. Ela é faísca, ela é explosão. No seu calor. Casinha branca dos tempos de criança que lá vivi. Hoje a cair velhinha a casinha branca, com ela caem as paredes do meu coração. Quando te vejo, o coração quer saltar. Sinto o olhar parar e a boca.

Vem cá, menina, quero dançar. Como eu adoro, ai, esse teu rebolar. Vamos pra noite curtir o som. Vou agarrar-te e morder o teu batom. Vai lá pra mim, sente a paixão. Desce curtinho e desce, desce até ao chão. Vai lá pra mim, sente o prazer. Desce a cintura e desce, desce outra vez. Oi, eu, cintura e vamos, vamos remexer. Oê, olá, olê, olê. Mexa a cintura e logo à noite olê, olê. Vem comigo, vamos curtir este som. Esta noite tu vais ser o meu bombom. Vem cá, menina, quero curtir. Adoro te sentir junto de mim. Vamos pra noite curtir o som. Vou agarrar-te e morder o teu batom. Baila pra mim, sente a paixão. Mexe o corpinho e desce, desce até ao chão. Baila pra mim, sente o prazer. Mexe a cintura e desce, desce outra vez. Oi, eu lá. Cintura e vamos, vamos remexer. Oê, olá, olê, olê. Mexe a cintura e logo à noite olê, olê. Vem comigo, vamos curtir este som. Esta noite tu vais ser o meu bombom. Cintura e vamos, vamos remexer. Olê, olê, olê. Mexe a cintura e logo à noite olê, olê. Vem comigo, vamos curtir este som. Esta noite tu vais ser o meu bombom. Vai ser a patrão, hoje vai ser a patrão. Vou dançar com elas, causar sensação. Hoje vai ser a patrão, hoje vai ser a patrão. Hoje vai ser a patrão. Vou sair hoje à noite para me divertir. Mulherada já está à espera. Já vesti o meu fato e o laço de cetim. Na pista eu vou ser uma estrela. Sempre que chego à discoteca, não há mulher que não dê um grito. Com um pezinho de dança, a malta levanta e vem ter comigo. Vou dançar com ela. À noite para me divertir, para dançar até de madrugada. O melhor perfume e decor é só curtir. Na pista ai, vai ser tudo ou nada. Porque eu chego à discoteca, não há mulher que não dê um grito. Quando dou um pezinho de dança, a malta levanta e vem ter comigo. Vou dançar com ela. Vai ser a patrão.

esta noite, outro ano à loucura. A noite vai ser dura, a noite vai ser dura. Para comigo, comigo e jantar. Põe o mais belo vestido que tiveres. Vai ser minha mulher, vai ser minha mulher. Vamos jantar e depois a sobremesa. Aí em cima da mesa, aí em cima da mesa. Eu vou deixar louco teu coração com esta canção, com esta canção. Esta noite vai ser da Roma. Aquele vestido de mulher perigo, ai mulher perigo. Entras na porta e dás-me um beijo, acendes meu desejo, acendes meu desejo. Vamos jantar e fazer a sobremesa, na cama ou na mesa, na cama ou na mesa. Esta noite vai ser da Roma, tu és uma bomba. Vai ser dura, a noite vai ser dura. Esta noite vai ser da Roma. Tu és uma bomba, tu és uma bomba. Esta noite vou te dar a loucura. A noite vai ser dura, a noite vai ser dura. Então está bem bom assim. Porque Que hoje eu danço, beijo e brinco. Meu lodo está comigo. Se tem sol ou tem chuva, a gente sempre dá um jeito. Casado é bom demais. Ele cuida, faz-me rir, traz-me paz. Casado é com quem me ama. Verão a dois na praia, na cama. Casado é bom. A gente sempre dá um jeito. Casado é bom demais. Ele cuida, faz-me rir, traz-me paz. Casado é com quem me ama. Verão a dois na praia, na cama. Oh, casado é bom demais. Ele cuida, faz-me rir, traz-me paz. Casado é com mais compaixão. Por que temos tantas discórdias se perante Deus somos todos irmãos? Se todo egoísmo fosse trocado por darmos as mãos, o mundo seria tão lindo, sem preconceitos, com mais união. Uma criança seja inspiração para nós. Por esse inocência e esperança, onde cantemos em uma só voz. Que o sorriso de uma criança seja inspiração para nós. Para criarmos um futuro mais fértil, para cantar. Come and throw the essentiel, les meilleurs sons latinos. Vamos todos dançar.

feliz por um momento. E sonho que falas que me amas, que envolve os teus braços em chamas. Cerca, quero mais, quero ter até cerca, tão cerca. Quero mais, quero ter até cerca, tão cerca. É tão bom agora, ninguém ir embora. Sorri nada mais, amo-te demais. O amor fica dentro. Deixa-me voltar a sonhar. E sonho que falas que me amas, que envolve os teus braços em chamas. E sonho que falas que me amas, que envolve os teus braços em chamas. Me sentes voltado do beijo, respira a nesse desejo. Sonho tua mão no meu corpo, é numa película que louco. E depois do transes desperto, escuto dizer quero te cercar. Quero ter até cerca, tão cerca. Quero mais, quero ter até cerca, tão cerca. Quero te perto, quero mais, quero ter-te perto, tão perto. Quero mais, quero ter-te perto. Quero ter-te cerca, tão cerca. Quero ter-te perto. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Segunda-feira eu saio pra namorar, com a loirinha porque a morena não está. Na quarta-feira eu vou ter com a mulata, quero essa paixão que mata, porque a noite durará. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar primeiro. I'm Fazer história sem medo de perder. O aqui em qualquer Só vai quando te encontrar. 16-2. La FM en couleur. Oh, menina, eu não consigo passar. Tira a sexta do caminho, não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer, tua sexta no caminho já me está a enlouquecer. Oh menina, eu não consigo passar, tira a sexta do caminho, não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer, tua sexta no caminho já me está a enlouquecer. Dia de feira, vida a começar, com mil aromas logo ao florescer. No meio do povo tive que passar, tudo parado e algo estava a acontecer. Uma menina linda a conversar, com sua cesta no meio a empatar. Oh menina, eu não consigo passar, tira a cesta do caminho, não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer, tua cesta no caminho já me está a enlouquecer. Oh menina, eu não consigo passar, tira a cesta do caminho, não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer, tua cesta no caminho já me está a enlouquecer. Sexta no chão, rodopiando, ai que grande confusão. Sexta no ar, sexta no chão, rodopiando, ai que grande confusão. Sexta no ar, sexta no chão, rodopiando, ai que grande confusão. Sexta no ar, sexta no chão, rodopiando, ai que grande confusão. Oh menina, eu não consigo passar, tira a cesta do caminho, não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer, tua cesta do caminho já me está a enlouquecer. Oh menina, eu não consigo passar, tira a cesta do caminho, não te quero magoar. Oh menina, oh menina, eu vou ter que te dizer, tua cesta no caminho já me está a enlouquecer. Estou perdido por ti, por ti. Estou perdido sem ti, sem ti. Meu amor não tem fim, tem fim. Temos tudo para viver. Estou perdido por ti, por ti. Estou perdido sem ti, sem ti. Meu amor não tem fim. Contigo até morrer. Dentro do meu coração, caminho sem direção, entre sombras e luz, o verdadeiro amor, aquele que não dá dor e que tanto me seduz. Tu és o meu destino, que guia o meu caminho, no pulsar da paixão, no labirinto do amor. A melodia é sabor e o amor é a canção. No labirinto do amor és a minha salvação, a minha estrela a brilhar que me guia na escuridão. No labirinto do amor és o meu único sim, caminharemos os dois até ao fim. Estou perdido por ti.

tão como tu estás. Eu preciso mesmo de falar contigo. Fui eu momentos bons demais, mas a tua rotina foi um grande castigo. Escuta o que te vou dizer, andas distante, sem cuidar. E se o fez acontecer, meu coração se apaixonar por outra mulher que chegou aqui. Dei-me tudo aquilo que tu nunca viste em mim. Dê-me atenção, queres falar comigo? Eu peço perdão, só quero ser teu amigo. Olá, então, como tu estás? Eu preciso mesmo de falar contigo. Tu e eu, momentos bons demais, mas a tua rotina foi um grande castigo. Escuta o que te vou dizer, andas distante, sem cuidar. E se o fez acontecer, meu coração se apaixonar por outra mulher que chegou aqui. Aquilo que tu nunca viste em mim. Deu-me atenção, quis falar comigo. Eu peço perdão, só quero ser teu amigo. Escuta o que te vou dizer, é distante, sem cuidar. Coração se apaixonar por outra mulher que chegou aqui e viu tudo aquilo que tu nunca viste em mim. Deu-me atenção, quis falar comigo. Eu peço perdão, só quero ser teu amigo. Por outra mulher que chegou aqui e viu tudo aquilo. Eu sou enganaste, ainda queres que eu volte atrás na minha decisão. Agora dá-me um tempo, não quero mais esta relação. Tiveste-me nas mãos, não deste valor, e agora que eu estou bem, faz-me um favor, fica longe, desaparece. De verdade, tiveste-me nas mãos, não deste valor, e agora que eu estou bem, faz-me um favor, fica longe, desaparece. Quem você era, eu me entreguei. Eu vou até ao fim. Para que se perguntar se vai dar certo ou não? Nós temos que tentar. Me diz o coração, legal ou ilegal, isso se vê depois. Feliz ou infeliz, depende de nós dois. Assim é o nosso amor, muito louco para se entender. Nossas vidas. Se só ficou no passado, eu quero saber. Peço que me fale, já não sei o que fazer. Já não vês o meu lado, ou fazes para não ver? Não adianta as tuas desculpas se tu já não me queres ver. Agora vou seguir em frente, vou esquecer esta ilusão e arrancar-te do coração. Então eu vou seguir em frente, mágoa de paixão, e vais ouvir esta canção. Agora vou procurar um novo amor, alguém que me deu valor e tu não deste, e sabias que eu tinha amor para dar e para vender, e tu nem sequer pensaste como eu me sentiria sem te ter. Oh no! festa e alegria. Eu vivo a vida assim, só desejo para os outros o que eu quero para mim. Um sorriso no rosto, um brilho no olhar, quero tudo bem disposto, ficam uns braços no ar. Um sorriso no rosto, um brilho no olhar, quero tudo bem disposto, ficam uns braços no ar. Manda a tristeza embora, esquece a solidão. Hoje é festa e alegria, é loucura e animação. Manda a tristeza embora, esquece a solidão. Hoje é festa e alegria, bate na palma da mão. Deixes escapar cada passo, uma história, cada riso, um lugar. Com amigos por perto, energia no ar. Não há espaço para tristezas, eu só quero celebrar. Com amigos por perto, energia no ar. Não há espaço para tristezas, eu só quero celebrar. Manda a tristeza embora, esquece a solidão. Hoje é festa e alegria, é loucura e animação. Manda a tristeza embora, esquece a solidão. Hoje é festa e alegria, bate na palma da mão. Tristeza embora, esquece a solidão. Hoje é festa e alegria, é loucura e animação. Anda a tristeza embora, esquece a solidão. Hoje é festa e alegria, bate na palma da mão. Anda a tristeza embora, esquece a solidão. Hoje é festa e alegria, é loucura e animação. Anda a tristeza embora. Quero-me divertir. Vem a ver festa logo à noite, eu vou dançar. Vou lá estar os meus amigos para beber e para curtir. Trabalho muito, tenho que me distrair. Na sexta-feira ponho-me logo na letra. Sábado à noite não canso de divertir. Vamos todos, minha gente, que domingo acaba a festa. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Não demorem que a madeira está a tocar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Se houver um rabo de saia, agora todos lá dançar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Não demorem que a madeira está a tocar. Meus amigos, vamos todos para a Gandaia. Se houver um rabo de saia, agora todos lá dançar. Por isso hoje vou dar um pé de dança. Vem a ver festa. festa, logo à noite eu vou dançar. Vou lá estar os meus amigos, vai ser uma festança. Trabalho muito, tenho que me distrair. Na sexta-feira foi um erro ou uma letra. Sábado à noite não canso de repetir. Vamos todos, minha gente, que domingo acaba a festa. Meus amigos, vamos todos para a gandaia. Não demorem que vai deixar de tocar. Meus amigos, vamos todos para a gandaia. Se houver um rabo de saia, agora todos lá dançar. Meus amigos, vamos todos para a gandaia. Não demorem que vai deixar de tocar. Meus amigos, vamos todos para a gandaia. Se houver um rabo de saia, agora todos lá dançar. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée.

casar. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Pedem para ficar, mas eu digo não, pois já atinou o meu coração. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Pedem para ficar, mas eu digo não, pois já atinou o meu coração. Casa todas arrumadas, chegam à festa, só querem dançar. Bebem um copo, vêm ter comigo, digo eu contigo, não quero ficar. Bebem uma, querem conversar, pedem-me o amor que eu não posso dar. Ela é só de uma, é da minha dama, eu só gosto dela, logo vou casar. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Pedem para ficar, mas eu digo não, pois já afinou não o meu coração. Já passaram dois domingos e eu sem saber de ti. Caíram só uns pingos, nada mais choveu aqui. Sol não quis aparecer, nem nuvem de ocasião. Só foi previsto chover dentro do meu coração. Embala os meus sentidos contigo em pensamento. E os sonhos prometidos vão-se perdendo no tempo. Não quero mais mensagens a dizer que estou contigo. Eu não quero mais viagens a fingir que estás comigo. Já passaram dois domingos e eu sem saber de ti. Nem nuvem de ocasião, só foi previsto chover. l'essentiel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Portugal. É nova moda, vem pra ficar. Os pés e novos já não conseguem largar. Mil e uma danças, aí podes crer. E esta dança tu não vais querer perder. O TikTok não faz mal ao TikTok. O TikTok deixou tudo a bater mal. O TikTok não leva ninguém a sério. O TikTok é para viciar Portugal. O TikTok não faz mal ao TikTok. Nova moda, vem pra ficar. Os velhos e novos já não conseguem largar. Mil e uma danças, aí podes crer. E esta dança tu não vais querer perder. O TikTok só faz mal ao TikTok. O TikTok deixa tudo a bater mal. O TikTok não leva ninguém a sério. O TikTok é pra viciar Portugal. O TikTok só faz mal ao TikTok. Não custa nada, empina a bunda, meio que dá uma quicada. Agora vira, dá um pulinho, as mãos no ar e dança mais um pouquinho. O TikTok não faz mal ao TikTok. O TikTok deixa tudo a bater mal. O TikTok não leva ninguém a sério. O TikTok é para viciar Portugal. O TikTok não faz mal ao TikTok. Meu coração, o meu ex tinha razão, o meu ex tinha razão, só queria ser. sempre dizia que era um erro terminar. Pelo ciúme que eu sentia, fui e nem olhei para trás. E agora o que é que eu faço para esquecer quem já se foi? Em todo lado que eu passo, lembro do meu ex-amor. Só queria ser feliz, enganei meu coração. La FM en couleur. Notícias às 11. Muito bom dia, 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Agora os títulos desta edição. Todo o concelho das Caldas da Rainha ficou sem eletricidade há cerca de uma hora. O apagão deve-se a uma intervenção por parte da empresa E-Redes. As Forças Armadas anunciam um reforço do dispositivo no terreno para apoiar a população afetada pela tempestade Christine. São agora mais de 1000 os militares empenhados nesta missão. O Instituto de Apoio à Criança mostra-se solidário para com todos os afetados pela depressão através da linha SOS Crianças e Jovens. O Instituto lembra a disponibilidade para apoiar todas as pessoas que precisem de falar ou procurem ajuda. Edição das 11 horas da manhã com Frederico Moreira. Aumentou o número de pessoas sem eletricidade em território nacional. O agravamento das condições meteorológicas durante a última madrugada levou a novas avarias no abastecimento de energia. A empresa E-Redes informa que às 8 da manhã eram 161 mil os clientes sem eletricidade, mais 2 mil do que eram ontem à noite. A zona mais afetada pelo corte de eletricidade continua a ser Leiria, seguida de Santarém, Castelo Branco e Coimbra. Entretanto, todo o concelho das Caldas da Rainha ficou sem eletricidade a partir das 10 da manhã de hoje.